Eis que venho logo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O tempo está acabando, contagem regressiva. Chame o resgate para salvar sua vida. O sol está mais quente, o ar mais poluído. Você desenganado, vive aí todo tranquilo. As estrelas já não brilham, como atrás aconteceu. A promessa está de pé, Deus não se esqueceu. Só espera se cumprir o que ele prometeu. A luz está acabando, a porta se fechando. Olha ao seu redor, quem reina é o mal. E no seu dia a dia está tudo normal. Sua vida se esvaindo a cada dia que passa. Drogas, bebidas, várias fitas que embaça. Quem sou eu pra julgar, mas como anda sua fé? Na madruga embriagado, você sabe como é. Só lembra de Deus quando está em desespero, confuso nos conflitos e muito cabreiro. Tá perdendo amor ao próximo, não respeita a si mesmo. Desperdício de vida, andando sempre a esmo. Louvado seja Deus por iluminar a minha caminhada, sempre olhando por todos em todas as quebradas. Não deixe sua luz interior se apagar. Sempre haverá amanhã, nunca é tarde pra louvar. O ser humano já não age como tal, trata o semelhante pior que um animal. O fim dos tempos está chegando aos poucos. Resgate sua vida enquanto é tempo, pois o barato tá louco. E o barato sai caro, né não? É hora de acordar, abre os olhos mundão. Sem fé não se vive, sobrevive na ilusão. O dinheiro move o mundo e a ganância da nação. Não seja materialista, ser assim é sem futuro. Seja mais humilde, deixa esse lado obscuro. Ao invés de se lamentar, dizer que não tem solução, ajoelhe e agradeça, pois Jesus é a salvação. É chegada a hora de provar a sua fé. O mundo está acabando, escolha o que quer. O prazer e o dinheiro, eterna. Deixa o mal de lado e vê se faz a coisa certa. É chegada a hora de provar a sua fé. O mundo está acabando, escolha o que quer. O prazer e o dinheiro ou a paz da vida eterna. Deixa o mal de lado e vê se faz a coisa certa. Agora segura, a verdade é pura. Deus simplifica sua vida, mas você sempre a complica, ignorando a palavra que ele frutifica. Vê se entende o que eu quero dizer. Deus está triste por causa de você. Aparência é legal, mas não é o que Deus quer. Pois somos diferentes, mas irmãos na fé. A cidade santa, esse é o lugar, e só vai morar quem ele aprovar. Deus ensinou para aquele que aprendeu. Se faltou o interesse no caminho, se perdeu, curtindo a vida do jeito que quer. E depois que morreu, como vai ficar? Você vai pro inferno ou pra Jeová? Eu te digo, irmão, tudo vai acabar. Cada dia que passa é chance pra mudar. Converta sua alma para se salvar, porque ele vai chegar e vai arrebatar. É chegada a hora de provar a sua fé. O mundo está acabando, escolha o que quer. O prazer e o dinheiro ou a paz da vida eterna. Deixa o mal de lado e vê se faz a coisa certa. É chegada a hora de provar a sua fé. O mundo está acabando, escolha o que quer. O prazer e o dinheiro ou a paz da vida eterna. Deixa o mal de lado e vê se faz a coisa certa. Pode crer, duas faces relatando o que acontece, com a presença especial da saudosa Mina Black. Revolução verbal. Alma.